Bem-vindos à edição desta semana do Independência Sonora, que é dedicada na íntegra à música nacional. Antes de começar, quero agradecer a todos os que estiveram presentes na sexta-feira passada no Espaço 14, onde decorreu o primeiro Indies e Cowboys, que, na minha opinião, superou todas as expectativas. O meu muito obrigado a vocês e, claro, também ao Jiboia e ao Quesadilha por terem brilhado. Agora, a primeira música a rodar por cá pertence aos Lur Lur e chama-se A Strange Kind of Love, um original de Peter Murphy. Strange kind of love, strange kind of feeling, swims through your eyes like the doors in a wide, vast dominion. They open to your prize. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed eyes. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and union. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, but that's how it seems. For us to walk or to take, instead we tumble down either side, left or right, to love. A lot of cash. stuff today. Fast food information, more of those stupid jokes. A monkey with three heads. Is it the end of the world? Someone talking about someone else's life. Weather today. They say bad things about you. They say bad things about me too. See, I don't care, I don't care. I don't care, I don't care. I don't care. sons da emissão nesta semana do Independência Sonora, dedicada à música nacional, com o DJ Ride e o single MPC Lost Beats, que podem encontrar no novo disco Life in Loops. Atrás, os No No tocaram I Lie e, no início da nossa hora, os Lur Lur apresentaram-nos a sua versão para o clássico A Strange Kind of Love, do Peter Murphy. Embora ainda não tenha referido, daqui a pouco temos uma entrevista ao Jiboia, que foi o primeiro convidado do Indies e Cowboys. Mas para agora avançamos com Joan Rodrigues e So Is Love. Existia um desejo em mudar. assim se possa contar que ao menos sirva alguém quando tudo acabar. Mr. God, don't let me down. Oh, Mr. God, give me ears of the blues. Yeah! With my song. Mr. God, don't let me down. Oh, Mr. God, give me ears of the blues. Yeah. Black Blue Arms Band de Vila Nova de Famalicão. Antes estiveram o duo Um Corpo Estranho, que passaram por cá para nos apresentar o seu EP homónimo através da faixa No Fim Tudo Está Bem, e ao longe Joane Rodrigues com So Is Love, o seu primeiro single que fará parte do disco 1. Partimos agora para as últimas músicas do Independência Sonora desta semana, que dedicamos à música nacional, e pela primeira vez temos um convidado a quem fiz uma entrevista. Mas para já, Electric Willow e a Blue in Everyone. Gazing at the rainbow just before it disappeared like smoke. It took us back to the favorite color of the great painter of the soul, who's mastering all your feelings with a strike of the ancient brush. All this beauty that hurts is a blast and a curse. All this blue must be only love. A little drop of blue in everyone, little shade of blue in everyone, little touch of blue in everyone, blue in of blue in everyone, it must be love. Mountain and a Tree, são os Imploding Stars, que regressaram a Portugal depois de uma tour de 4 dias pela Irlanda, inserida no ótimo projeto da malta do Link Mais 351, que tem levado bandas nacionais a fazerem tours europeias e tem corrido muito bem. Ainda nestes últimos minutos ouvimos Johnny Ascendente com Pútrida Pátria, Ácida Fátima e ainda Electric Willow e o seu novo single Blue in Everyone. E chegou a hora de ouvirem a conversa que tive com o Oscar Silva, o mentor do projeto G-Boy, o convidado para o primeiro concerto do Indies e Cowboys. Ele é um dos mais interessantes projetos musicais da atualidade, que mistura kuduro com rock, pedaleiras às cores, noise e tons em arco-íris do psicadélico. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite, e em facebook.com/independenciasonora. Olá, G-Boy. Antes de começar a entrevista, quero-te agradecer por teres aceito o nosso convite. É um enorme prazer ter-te aqui e seres o primeiro entrevistado Independência Sonora. É verdade. Muito obrigado. Nada, foi um prazer. É um prazer. Ok. Começo pela pergunta do costume. Quem é o G-Boy? Fala-nos um pouco do teu trabalho. Pois, a pergunta do costume. A resposta do costume. Já tocava com mais gente em outras bandas já há muito tempo, mas sempre quis fazer qualquer coisa a solo, mas nunca tinha tido nem o tempo certo, nem o feedback, se calhar, o feedback, ou assim, nunca ninguém, ainda não tinha tido o ímpeto, talvez, certo. Sim, para fazer qualquer coisa. Mas aconteceu assim tudo muito, muito rápido. Convidaram-me para abrir uns amigos meus, uma banda dos amigos meus, Escangar, os Cangarra, exato. Foram tocar a Évora e estava naquela, bem, vou convosco só para relaxar e passear. E entretanto, então, mas olha lá, porque é que não vais abrir o concerto? Faz lá qualquer coisa e vais abrir o concerto. E eu, tá bem, mas depois é que me percebi que faltava um mês para o concerto e pá, já tinha algumas coisas em ideia só na cabeça, ainda nada assim muito, muito concreto, mais conceito do que propriamente música, né? Okay. E pá, foi o que saiu, fiz meia hora de música e abri o concerto. E foi basicamente bem? Assim. Sim, quer dizer, agora olhando para trás aquilo foi um bocado confusão a mais, mas... Mas foi ainda bem que isso aconteceu, porque assim deu azo que acontecessem muito mais coisas a Exatamente. Seguir. Pronto, as tuas influências musicais, quais é que são? E se te influenciam na criação da tua música? Pois isso, influencia tudo, não é? Tudo o que tu ouves, ou tudo o que todos os sítios por onde passas. É um bocado mais isso do que outra coisa. Se estás a falar neste projeto em específico, em G-Boy, quer dizer... eu acho que pensei no tal conceito e foi mais eu tentei ir buscar qualquer coisa que pudesse ser influência. Exatamente. Do que propriamente já ter as influências por trás. Aliás, são as duas coisas, tanto as influências para trás e das coisas que tu ouves, das coisas que tu passaste e tudo isso, mas também ir tentar buscar qualquer coisa que eu queria ir buscar mas não conhecia bem, para que também me influenciasse dessa maneira, ou seja, é uma mistura entre o que está para trás e qualquer coisa que eu fui à procura, aquela onda mais árabe, mais, que era um conceito, mas que eu conhecia pouco, então tive que ir buscar isso, não foi forçado, mas foi okay. Um bocado para tentar juntar as duas coisas. Exatamente. Pronto, agora falando dos concertos, tens dado alguns concertos, como é que o público tem reagido? Tem corrido bem, pelo menos tem continuado a convidar, por isso eu acho. Exatamente. Que... eu acho que por aí, acho que... Tens algum que te marcou? Sei que já deste, tiveste no Milhões de Festa, sim. Abriste para a Night Jewel. Sim, na ZDB, a seguir. Sim, tiveste com o Filho da Mãe há pouco tempo. Sim, na Casa do Alentejo. Como é que correu esse concerto? Estive a ver o vídeo e até partilhei. Yeah, o concerto correu bem. O mais importante... Quer dizer, correu bem. O concerto... Sim, correu bem. se calhar podia ter corrido um bocadinho melhor com um bocadinho mais de ensaios, mas acho que o importante foi termos juntado com o Rui e termos feito qualquer coisa que já estávamos a fazer há muito tempo. E se calhar queríamos ter feito muito mais do que fizemos, mas também o tempo não permitiu por várias coisas. Sim, tu também ainda estás a começar neste projeto a solo, começaste em maio. O teu primeiro concerto foi em maio. Foi, pois, se calhar tens razão, não sei bem. Mas entre maio, abril, qualquer coisa assim, sim. Sei que estás prestes a editar o teu primeiro EP, para já só tens uma música no SoundCloud. Queres falar-nos um pouco sobre ele? Quando é que sai, tipo, cenas assim? Eu era suposto até tê-lo aqui para te mostrar um bocadinho, porque fui buscá-lo, era para ir buscá-lo anteontem, mas ainda faltam só uns ajustes, ou seja, para a semana eu vou ter essas 5 músicas, vão ser 5 músicas. E a gravação correu como estavas a pensar? Correu tudo bem, foi muito rápido. Gravei tudo muito rápido, mas foi com a ajuda do Makoto, um amigo meu que trabalha no Black Sheep Studios, e foi mesmo um enorme prazer voltar a gravar com ele, porque já tinha gravado com ele bastantes vezes. Desta vez teve que ser assim um bocado rápido e por questões de horários tivemos que concentrar assim as coisas todas, mas eu estou muito contente com o resultado final. E estou ansioso por ouvir o teu trabalho. Não é? Outra pergunta, lembras-te como foi que começaste por te interessar pela música? Pela música? Quando eras muito música. Pequeno. Ah, eu já tinha respondido a uma parecida. Por acaso é a mim também. Sim. Sim, basicamente o meu pai tocava guitarra. E acho que foi a partir daí, ele nunca me tentou ensinar, assim, tipo, tens de aprender, qualquer coisa, não sei o quê, mas eu tinha a guitarra, ele tinha a guitarra lá em casa, eu de vez em quando pegava-lhe e ia tocando umas coisas, não sei o quê, mas depois chateava muito, muito rápido, punha de lado, até que um dia, não sei porquê, comecei se calhar, sei lá, como toda a gente começa a ouvir mais música, a interessar-se por esta banda ou aquela, ficar assim meio apanhado por uma banda ou outra, e depois comecei a perceber que podia tocar as músicas eu próprio, aquelas, e pronto, a partir daí, não se calhar de música como estás a falar, mas em tocar um instrumento, em começar a tocar música, sim, foi muito por causa disso, por causa desse background. Ok, e o que é que te surpreende na música de hoje em dia? Quais são os teus critérios na altura de ouvir um disco? Os meus critérios na altura de ouvir um disco. Por acaso, há bocado estava a falar sobre isso com o Luís, com quem eu vim. Estávamos a falar que às vezes hoje, quando temos que escolher qualquer coisa para ouvir, já escolhemos mais aquilo que gostamos de ouvir, que sabemos que nos vai fazer sentir qualquer coisa e que vamos gostar de ouvir. Às vezes parece que temos pouca paciência para ouvir coisas novas em determinados contextos, não é? Quando tu estás, sei lá, quando tu estás a trabalhar e precisas de uma música para não vais estar com atenção para ouvir uma coisa nova, não sei. É muito mais específico agora ouvir qualquer coisa nova. É muito, tens que escolher um tempo muito mais certo do que pôr a tocar e tentar ouvir, assim. E hoje em dia a variedade de escolha é muita. Sim, sim. Só não ouve música se não quiser, pois, música nova. Daí o tens que escolher às vezes também o que ouves, porque há por aí, sei lá, a semana passada saíram 5 bons álbuns. A semana passada não, mas eu tive noção deles, já para aí a semana passada, bem, agora o que é que eu vou ouvir? Se eu vou ouvir todos, não sei, podia dar mais atenção a um do que a outro, acontece, é complicado. Acontece-me mesmo. Sim, mas pronto, nós tentamos sempre, pronto, se calhar vai demorar um bocado mais a chegar àquele que já saiu há um mês, mas chegamos lá. No mercado nacional cada vez mais forte, qual é a tua opinião, o teu verdadeiro trunfo? De que forma é que pretendes destacar dos outros projetos nacionais? Destacar logo pelo estilo que tu usas. Há pouca gente a fazer isso, acho eu. Sim, talvez não haja muito assim. Mas, não sei, não é uma coisa muito pensada. Não me quero destacar por nada em especial. Tal como te disse, foi uma ideia que eu já tinha, esse tal conceito, que eu tenho que chamar um nome assim um bocado pomposo, não está nada. E é um bocado tentar abordar isso e ver até onde é que isso pode ir. Pá, se for diferente, é bom, porque se tudo o que é diferente te salta à vista de uma exatamente, maneira ou outra. Exatamente. Se não for diferente, mas for bom, não é mesmo? Não okay. Me interessa. O que é que podemos esperar do G-Boy no futuro próximo? Bem, no futuro próximo, ou seja, para a semana, vamos lá ver se já tenho o EP nas mãos e vou editá-lo pela Lovers and Lollipops, pelo menos a versão digital. Uma versão física está a ser, estamos a pensar nisso, vamos ver. E basicamente é isso, eu tenho tocado também com uma grande amiga minha, que é a Ana Miró. Sim, que eu, no Milhões de Festa, exato, tem um vídeo que mostra isso. Sim, ela é, nós tocamos essa cover juntos e agora estamos a começar a compor mais coisas juntos. E, portanto, a próxima ideia é gravar um EP, o que quer que seja, com ela. Sim. Exatamente. Por isso, sim, no futuro assim muito, muito próximo é isso que vai acontecer, depois logo se vê. Ok, para terminar, queres partilhar com os nossos ouvintes o que tens andado a ouvir e que recomendas? Sim, quero. Porque não? Os álbuns da semana passada. Os álbuns da semana passada. Os álbuns da semana passada são muitos, são... Descobri o novo de Converge a semana passada e o novo de Godspeed. Exato. E mais alguns, agora não me lembro, mas esses dois são os que eu tenho estado a dar mais atenção, os outros deixem um bocadinho, tenho que lá voltar daqui a um tempo. E essencialmente, além disso, tenho ouvido muito, também descobri há pouco tempo, mas já existe há bastante tempo, os Tame Impala. Tame Impala tem um belíssimo disco. Tem, e os Goat, que são a minha nova banda preferida. Não, ok. Pronto, foi isto. Muito obrigado por teres cá estado. Obrigado, João. Foi um prazer. Vai, um abraço. Um abraço.